Olá, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Nesta segunda-feira, espero que esteja gostando e realmente é um momento de graças e bênçãos do céu. Eu quero fazer um apelo. Torne-se um associado. Ligue. E este é o número para tornar-se associado e fazer parte da família Evangelizar é Preciso. 0 operadora 41 8401 0909. Eu repito. 0 operadora 41 8401 0909, dígito 1. E eu estarei nessa segunda-feira acolhendo todos os pedidos de oração e os novos associados. Evangelizar é Preciso. Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 operadora 41 8401-0909, dígito 1. Ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Filhos e filhas da Hora da Misericórdia Divina, Deus seja louvado porque você está aí. Obrigado nessa segunda-feira. Aqueles que ligaram 0 operadora 41 3221-6070 e participaram rezando o terço. Aqueles que não conseguiram participar ao vivo, mas ao mesmo tempo deixou as suas intenções, levaremos no altar do Senhor. Filhos queridos, divulgue este programa, fale deste programa. Escute o que foi deixado na plataforma. Oi, eu sou a Jandira Berg, aqui do Paraguai. Só tenho a agradecer a Deus pelas maravilhas que o Padre Reginaldo está fazendo na nossa vida. Foi uma bênção de Deus. Olha, se eu fosse contar, teria inúmeras graças. Graças a Deus, foi bendita a hora que esse Padre entrou na nossa vida. Olha, só Deus sabe o bem que está fazendo para mim essa novena. Que Deus abençoe o Padre Reginaldo. Eu sou Jandira Berg. Rezo todos os dias o Terço da Divina Misericórdia, só para agradecer ao Senhor e a Jesus pelas maravilhas. Obrigado, Padre. Obrigado a você, querida. Um abraço a todos os paraguaios, os brasiguaios. Você sabe que a Rádio Santa Rita, ela transmite tanto a Hora da Misericórdia como o Terço da Misericórdia. Deus seja louvado. E também a cultura de Foz do Iguaçu, se não me falha a memória e a cultura, também pega na parte do Paraguai. E todas as emissoras. Bíblia aberta, cartilha de oração. Santo livro, Santo livro. E o texto de hoje é Lucas 4, 16, 30. Lucas 4, 16 a 30. Santo livro, Santo livro. Santo livro que me ensina a caminhar. Vamos lá, povo de Deus. Deixar que a palavra de Deus nos ilumine. Santo livro. Certamente viverá melhor. Não tenha dúvida disso. Quem gente estuda querendo aprender. Santo livro saberá caminhar, saberá caminhar, saberá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus entrou na sinagoga no sábado, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Jesus escolheu a passagem que dizia: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os corações contritos, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos e para publicar o ano de graça do Senhor. Enrolando o livro, deu ao ministro e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga ficaram com os olhos fitos nele. E Jesus completou: Hoje se cumpriu o que a Escritura diz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus veio com este propósito: anunciar a boa nova do reino. É um projeto de vida. Por que Jesus veio? A resposta está ali, marque na tua Bíblia. Quando alguém te perguntar qual é a missão de Jesus, tenha claro Lucas capítulo 4, versículo 16. E responda, não tenha medo de responder. Olha, Jesus veio para anunciar a boa nova aos pobres, para curar os contritos de coração, para restaurar a vista dos cegos, para dar liberdade aos cativos. E é isso que ele tem feito. Eu estou com o site aberto agora, e escute esse testemunho para você ver como Deus age. Tem uma música do Padre Zezinho, não sei se tem aí Felicidade, Distração, acho que é a música. Uma das mais lindas. Felicidade chegou, nem sequer se apresentou. Foi entrando de mansinho. Acho que não tem, não. Tem sim, tem. E já vamos tocar. Mas eu queria, nessa segunda-feira, ver como Deus agiu aqui. Estou lendo do site. Padre, Deus fez maravilhas na minha vida. Eu jamais acreditava que meu marido um dia poderia viver sem beber. E eu comecei a fazer as novenas, pedindo a Deus. E sei que Deus agiu, e não foi pela minha fé, porque no fundo eu duvidava. Mas hoje, eu tenho que me render ao poder de Deus, porque meu marido não bebe mais. De Belo Horizonte, Ana Cristina, Deus abençoe, filha. Deus a proteja. Acesse o site, indique para os amigos. Mas eu falava de como Deus age de mansinho. É, o nosso querido Padre Zezinho, escuta. Nem sequer se apresentou. Foi entrando de mansinho. Foi entrando de mansinho pela fresta que eu deixei. A porta, olha lá, eu fechei e jurei não mais amar. E jurei não mais amar. A gente fecha a porta, mas fica a fresta. E Deus vai entrando pelas frestas, pelos pequenos espaços que a gente deixa. Deus vai invadindo nosso coração. Nem sequer se apresentou. A esperança vai entrando de mansinho. Vai entrando de mansinho pela fresta que eu deixei. Escute bem. No sermão que eu escutei. É, lutei para não chorar.